No início da madrugada deste sábado, por volta de meia-noite e meia, policiais militares do Gotamotran, grupo ostensivo tático motorizado de trânsito do 14º BPM, realizavam um bloqueio de trânsito na Avenida Coronel Francisco Ludolf Gomes, na região do Jardim Panorama. Ao se depararem com uma moto importada Suzuki Hayabusa, os policiais deram ordem de parada ao seu condutor. O piloto da GSX-1300R com placa AUA-1300 não obedeceu à ordem policial e fugiu em alta velocidade. O deslocamento foi feito acompanhado por três motocicletas da PM, que mesmo à distância ainda conseguiram visualizar o indivíduo que trafegava a mais de 200 km por hora quando perdeu o controle da motocicleta e bateu contra um poste da rede de energia elétrica, vindo a ficar gravemente ferido no cruzamento com a Avenida Felipe Vancher. De imediato foi acionado o socorro do SIAT, que constatou que a vítima já se encontrava em óbito. O local foi isolado até a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal. A perita criminal constatou a identidade da vítima fatal, Vanderlei Soares Macedo, 37 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, onde deverá ser submetido a exame de necropsia e posterior liberação para sepultamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.